Crocodilo. Crocodilo. O animal toca, toca tudo do Pará. Vai de ferir! Alanzinho, simplesmente romântico. Já já o bagulho do amor. Eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem mim. E o quê? Amor, eu quero um fim seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo te dei de bom. Arrocha! Lembra da gente no seu quarto no meu. Debaixo do seu edredom. Tá 13. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Segura, bicho! Quero que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e aí, por quê? Isso trazer minha voz. E a indiana sempre aqui, ó. E beber, amor. Vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Já chama o bagulho do simplesmente romântico. Crocodilo. Em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Diferente do ponte, vai. Sei é um jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que resolva. Teoricamente tinha que ser apenas um. E aí, Toninho? Reto. Jogo do bicho na área. Fortíssimo header, hein? Tá aqui comigo também. Como é que faz? E o quê? Como é que faz? O crocodilo está demais. Quando o amante quer ser algo mais. Crocodilo. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. E aí, motora Vinícius? Quando o amante. Da união do Tapanã. Tá comigo também. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Como é que é? Alanzinho, simplesmente romântico. Banda. Lá vem o Chave 07. Aniversário também da cúpula. O Alisson do Jurunas e o Negão da Ciro. Segura. Meu coração te procura. Olha o Chaves. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E aí, seu barriga? Pra ter você no Brasil, como ele faria de tudo. Que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. DJ Patrese. Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer. Nem que seja pra um café. E o quê? Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso. Por ele enfrenta o sol ou frio. Seu Lopes. Em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te vi. E aí, meu parceiro passarinho? Isso, isso, isso. Olha o passarinho. Por ele enfrenta o sol ou frio. Em Acapulco ou num barril. 007. Toma caqueado, caqueado, vai. Certa, velho. Kimi. Sou novo pra viver com você. História de amor. E aí, Arthur Menezes, tá cubo? Sou louco pra viver com você. E sentir seu. seu calor. Cadê o Spike, tá aí, tá? Preciso experiência. Tenho medo da dor. E aí, meu parceiro Spike? Chora. Você é meu amigo particular. DJ Patrê. Grande Spike. Velha guarda. Chora, chora. Web rádio, meu irmão. É firme esse bigode desse cavanhaque. Quero ter um desse aí, de rocha. Como é que é? Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão. Vamos dançar! Eu perco o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês, e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Prova de amor. O Nego Beto, o Chibata também, o Léo do Jurunas. Você tá voltando ela, Luísa Ron. Foi logo querendo você. E aí, meu parceiro Emílio? Se deixa também na área. Não adianta mais me enganar. E o quê? A brincadeira vai parar aqui. O teu amigo, mano. Só um pouquinho de você. Meu parceiro Hamilton do táxi. Ele tá de volta, mano. Hamilton do táxi do Prime. Tá comigo, imaginei. Saudade de ti, moleque. O Ulisses também, da Sacramento. O homem do mar. O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra 13. Toca, meu filho. Toca pra mim, Balsom. Aí, garçom gordo! E o quê? Mentiu. É uma das periquitas, né? Não quer mais. Como é que é? Como é que é? Travesti. Aqui comigo também. Grande abraço a você. Do Murinhi. Diretamente de Macapá. Bora, Bolacha. O Redley também. O Bicheiro, Toninho. Tá todo mundo aqui. Lá vem música de Macapá. Top DJ do Pará, Patrese. Vai saco! E aí, meu presidente Cidinho? Olha o Jorginho! Segura o Jorginho! E o Fábio do Rock do. Rock! O Daniel, o Yuri, o Neymar também, o Dudu Pacheco aqui, ó. E o quê? Me apaixonei. Como é que é? Como um sonho borrou. Tá bonito. Não consigo mais te esquecer. E aí, galo? Eu te quero. Vem, coisa. Você sabe que eu também te quero. Como é que é? Foi na festa que aconteceu o nosso romance. O Igor, o Vinícius, é grande amor. Galera comigo aqui, ó. E de geleia tocando amor, fazendo corações se apaixonarem. Um, dois, três. Vira mais uma. DJ Patrese. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Olha o Raul. Não vou. É o homem da pizza. Com isso. O que me mata. Leonardo Oliveira também tá na área. Machucou. Segundo. É a panelinha. DJ do Pará, DJ Patrese. Me traiu do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. E o quê? Quer separar você de mim? Toma! Rock! Rock! esse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos. E aí, meu parceiro Jefinho? Olha o Jefinho, tá namorando. Um estranho sedutor, um amor. Esse é meu parceiro Jefinho. Sempre não teve piedade. Vamos pra cima, moleque do... Dei-me um lindo sentimento e em troca recebi... Ah, de gaza! Desilusão, fui abandonada. Canta, canta agora! Essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Dá de piperinha no corpo. Feliz já fora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje eu lembro sem saudades que mais quero nessa vida. Tudo isso me esqueci. É rock doido, bora. E com a galera do rock eu me divirto. Sou feliz e não preciso de você. E aí? Do pesadelo eu acordei, tanto sorrindo com o melhor som. Tô motivo de Belém. E abandonada. Vocês? Sem coração. O Richard também. A Isabelle, cereja do cru. Se essa solidão vai acabar Richard. Agora eu vou com a galera do rock. Eu quero pegadinho, machuca, machuca. Tá de Bruninho. Minha fantasminha na parada. É do sapo. Ele pensa, ele pensa. Pensa bem, sapo. Agora, passa o filme na cabeça dele, vai. Como esqueci. E aí, Samia Torres? Como esquecer? Beijão pra você, mulher! Se foi tão. A Mari Freitas! Fina, tá? Thaísa também! E a Tuan! Mas se for. Beijão pra vocês, meninas! Penso em você, amor! Já vai! Penso em você mais uma vez! Vou... O homem do pirulito de leite! Só penso. Já na você, o nosso... Você quer chupar um pirulito? Oh. Não pode. Com ele aí, o pirulito de leve. Me segura. Em você, amor. E aí, Paulo Colucci, beijão pra você. Você é meu amigo, meu parceiro. Eu senti o que é o amor. O bebê também. O Diego e o Yuri. Respeitar o som do. Beijo blogueiro, beijo blogueirinha. Segura. Vou amar você no look e som. Bora, Colucci. Treze. E o quê? Tanto por você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. É Marquinhos! Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir. E aí, meu parceiro Ceará? Estou sofrendo. Ceará, boxeador tá na área. Eu papai. Sei. Tá boxeando nada. Nunca mais. Ei, pulou o muro. Consegui te esquecer. De jeito ele não aguenta. Recorda! Leva, leva, leva! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Não chora, vai! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Tá bonito, tá bonito! Baile do Patrese. E o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não ama você. Pois só te vai... O Renato também. Dedicado dos cachorrões. Ele é a primeira dama aqui, ó. E eu venho de longe pra te socorrer. E o quê? Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Lá vai! Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore, vai! Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o quê? O meu coração chorou. Tu gosta, tu gosta! O que te ofereci eu jamais. Felipe Lopes gosta do sal, né? Lá no camarote! Você, vai! Que já existiu. E o quê? Você brincou com os meus sentimentos. E a família Caça Rock do Barreiro. Toma caqueado, caqueado. Agora. Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Brasil, Brasil, Brasil. Ontem eu te beijei. Patrese. Em sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilha. Lá vai, lá vai. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho. É sonho. Baile do Patrese é bagulho doido. O Moisés, o Yuri, o Nerinho também, o Bolão, olha o Louro da Bazuca, o David também, aí Guguinha, os põe na fita da TV, lá vai! Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim. E aí, Grocobit, vai! Ela está me filmando, eu acho... Olha o chibata aí! Assim. Segura! Joga pra cima! Joga pra cima aí! Um, dois, agora! Chucrou. E aí, Lucas? Eu quero te amar e ser feliz e dizer a você do meu amor. É o crocodilo. Yeah! Essa galera que enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Meu coração é super forte. Está de Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Foi lindo demais o nosso amor. Você. A galera tá afim de beber. Orações. Dá um chega na retaguarda aqui no Croco. Vamos lá. Dá-lhe batendo. Essa aqui eu lembro lá de Outeiro, porra. Quando eu curtia na segunda-feira, era de piquenique. Vamos lá. E aí, meu parceiro Lourinho, da família Pitty da Cabanagem, aquele abraço a você, garoto. Agora eu não consigo te esquecer. E a Penelo, bicho hermosa, Nenê, dá teu jeito que vira nos 30. Bota logo no telão aí, ó. Te amo, sou do norte. Tá na área, Penelo, primeiro. Sou da galera do pó. O empresário Olhão, eu sou... e a Deise Miranda. É a Penelo, bicho hermosa. É pop, aonde o H de fogo vai. E aí, Carla? paizona. Sigo! Que passamos juntos. DJ do Pará é o baile do Patrese. Patrese sem tese. Fiz de tudo por você. E aí, Brown? Minha vida. Jogador Red Bull. Tá aqui em Brasília com a gente. Tem rock, né, negação? Cuidado com a diretoria aí. Será que e aí, Brown? Vamos lá! Já tô lá. Segura, Hotburg na bola.

diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. E aí, meu segurança? Segundo, tudo perfeito? Tudo tranquilo? Bora pra cima então, rapaz! Sentir a pulsação do meu coração. DJ do Pará, DJ Patrese. É o baile do Patrese. forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Louco, amor. Já que tá aí, é. E aí, Jaque Paz? Pele do Bronze tá comigo também. Me faz viver. Beijão pra você, Jaque. Tá comigo. Quando foi embora, não sabe. Joga o corte, Bibirinha. Segura. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Bala Negra, te acalma, desgraçado. Não te chamei ainda. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Pra cima, meu animal. Tá na hora do bagulho do doido. Prepara tudo. Vambora. Atenção. Última chamada. A pressão vai começar. Canhões sem clemência. Matheus chegou. Aqui, ó. Onde está o dono do baile? Tô aqui no ponte. Bora, bora. Seu piruta desmiolado, cadê você, desgraçado? Tô aqui no ponte, já te falei, desgraçado. Vai pra cima. Pode começar o baile. Então bora. Taca fogo na bomba. É agora. O homem do baile chegou. O homem do baile chegou. Tá não. O homem do baile chegou. O baile chegou, se prepara que agora o bicho vai pegar. Toca aí, DJ Patrese, e sacode. Olha deitar! Tá tudo pra endoitar. É o baile. Tá fulho! Não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o Jô! Do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. Vai começar! É o baile. Vai começar! Patrese, não adianta a copiar. Galera do quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. Aqui é bagulho doido e o rock não para. Não, tu tá no baile do Patrese, então segura essa pressão. Aqui é bagulho. Hoje vai rolar deitada. Quem é quem é troco? Vai pro bloco. Toma mais uma. Quebra troco. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não me anda. Joga a mãozinha pra cima e grita. Oh! Paysandu tá aí, tá? Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Cadê a torcida do clube do Remo? Também tá feliz da vida. E tá classificado na Copa do Brasil. Ganha mais uma. A torcida do Remo joga pra cima. Torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu bem alto. Então bora! Cadê o gritinho das virgens? O grito das gostosas! O grito das sinceras! Agora prepara! Um, dois, três, agora! Que brota de BD. Se não tiver de goguela nenhum, gigante de meu, eu tô com medo várias. Patrese. E ela vai estar demais. Eu quero. Não me queria ir agora. Eu tô no. No croco, eu tô no croco. Eu tô no croco. Passando mal. É sal, sal. Pode beber, só não pode passar mal se tu beber. O quê? Pra 13 te passar o sal. É sal, o sal. 13 te passar o sal. Pra 13 te passar o sal. O sal, o sal. 13 te passar o sal. O sal, vai, vai, vai, vai. Coisas da vida. Toma! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Tá lindo, hein? Olhei seu celular, vi uma mensagem. Seu bairro! Me chamando de é meu. Pancadão! Com os olhos sem cheirão de lágrimas. E agora tô no PC. E o quê? Porque te entreguei a minha vida e você. Dá pra cantar! Só quis brincar com o meu coração. Não para, não para! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Segura! E o DJ Patrese. O aniversariante também da cúpula! O Alice do Jurunas! O negão da Ciroc! É, né? Me... O embaixador Spike da Guida Verde! Artista, e o DJ Patrese. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim. Ela terminou comigo, vai me deixar arrepender. Eu disse, fodeu. Não vai roubar. Fodeu, já tava nilo da balada da minha. Fica aí, eu disse, fodeu, fodeu. Fodeu, elas vão provar. Do botão que tu perdeu, elas vão provar. Olha o caminhado, do caminhado. Eu vou pegar na dona de casa, vou a cada um. Quero mais um rato. Patrese. E hoje é dia de balada. Joga pra cima, Lourdes! Um atalho, Vinícius! É a união do Tapanão! Meu coração tá partindo, então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas. Ai, olha o sapinho! Olha o sapinho! Sapinho, sapinho, sapinho, sapinho, sapinho, vai! Explode o bagulho! cintura. Olha o boné! Bonézinho pra trás. Bora caçar! Bonézinho pra trás. Esse pra é trás, o DJ Paulinho. E eu vou no rei, vocês vão no rei. Ei! Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amigo viado, dá um grito. Olha o camarote, olha o camarote, olha o camarote, olha o camarote. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Olha o camarote. Beber da minha bebida. Oi, tem puta pra lá pra cá, tem puta pra lá pra cá, tem puta pra lá pra cá, pra lá pra cá. Aproveita no camarote aí, com bebida na mão, bota pro alto aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida, macho vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, o quê? Tu vai fuder. Patrese fala pra você, Patrese fala pra você. Tu vai beber da minha bebida, macho vai fuder. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, o quê? Olha o que a galera fala. Ele é foda. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Tem uma aqui que é top, foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. É hoje que ele paga, é hoje que ele paga, é hoje que ele paga, é hoje que ele paga, é hoje que ele paga, todo mal que ele DJ Patrese. Todo mal que ele cabelo ok. Sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Vai no baile, explode o bagulho. Esse corno fica agoniado. Te aperta, manganga. Quando o Patrese toca, esse corno fica agoniado. Baixa pra lá, boi, Renaginho. Bebo! Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Já sabe quem é, né? Ele siga na voz. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho, nem passa no portão. Tá doido? Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. O Patrese tá doido, Patrese. E vai te deixar maluca. Vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Essa aqui é foda! Rabetão, ela joga o rabetão. É bagulho do. Mais pólvora! Faz o caqueado! Bota no gingado! Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra! Bota na pressão! Bota na pressão! Quem é? DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Meu coração te procurou. Olha o Felipe Lopes. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu magoa. É seu barriga aí, Breno. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei. O Chiquinho tá aqui também. Faz um convite aí qualquer. Ulissa, só Ulissa e Nogueira. O rei da pizza. Sacramento. Quando te viu. Não sei onde. Isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou frio. E acabou com o um barril. Lá vai mais uma. Sucesso. La Casa de Papel, essa música aí. Acontece. Quando eu te vi, meu dia cinza encheu de cor. Aí eu sorri pra mim, meu coração adoecerou. Lá 13. E quando vou dormir, em meu sonho só dá você. E é sucesso aqui! É. Como resistir se não consigo te esquecer? No gingado, bola o caqueado no gingado, caqueado, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Bota pra cima. DJ Patrese. Prepara lá! Alô! Faz o caqueado! Faz o caqueado! Assim, ó! Prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, prepara, vai! É só putaria, é só, é só putaria. Olha! É só putaria, é só, é só putaria. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Definições de rock foram atualizadas. Bota caqueado no gingado, bota no caqueado, bota no gingado e a galera vai pra cima. Doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tô voando alto, se for na luta e acaba. China! Tô voando alto, se for na... E o pastel do pato com cinderela! Todos com elas tá me querendo. Sabe que o Patrese é o... E aí, Baiano, do Telegram? Como a cabrava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ir. Diário das Produções. E aí, Mili? A Índia também. A Evelyn. A Paulinha. As dominadoras de... Ah,